A competição no mercado internacional de colocação de satélites na órbita da Terra está se intensificando com soviéticos, chineses e japoneses planejando entrar na corrida que é no momento liderada pela Europa Ocidental. Os Estados Unidos, que foram líderes e pioneiros deste mercado, tiveram que abandoná-lo depois do desastre do ônibus espacial Challenger, mas estão prestes a voltar. Os europeus estão à frente no momento graças ao projeto Ariane. Eis, a propósito, uma reportagem do Serviço Brasileiro da BBC de Londres. O Centro Espacial Francês, localizado em Kourou, na Guiana, é bem mais do que um grande laboratório que dispõe de plataformas para o lançamento de foguetes. É dali que especialistas calculam as possibilidades de sucesso comercial do projeto Ariane, nome dado ao modelo do foguete europeu, cuja missão é colocar satélites em órbita. Esta é uma tarefa altamente lucrativa, que atrai o interesse não apenas dos europeus, como também dos soviéticos, japoneses e chineses. Os pioneiros foram os norte-americanos. Na verdade, os norte-americanos dominavam a tecnologia da colocação de satélites comerciais em órbita. Mas o desastre do ônibus espacial Challenger em 1986 colocou a indústria norte-americana fora da competição, pelo menos por hora. Há notícias, aliás, de que os Estados Unidos estão se preparando para entrar de novo nesta corrida comercial. Corrida espacial ou corrida comercial, há no momento encomendas para o lançamento de 43 satélites, totalizando quase 3 bilhões de dólares. Isso somente para os europeus. O programa europeu foi incrementado com a criação de um novo foguete da linha Ariane, o Ariane 4. Este tipo de foguete será o mais importante lançador de satélites ao espaço nos próximos 10 anos. Os modelos Ariane 4 deverão colocar 100 satélites científicos e comerciais em órbita. O novo foguete foi criado para transportar um satélite muito grande ou vários pequenos. Na sua viagem inaugural, o Ariane 4 deverá colocar em órbita 3 satélites. Um europeu para previsão meteorológica, um pan-americano de comunicações e um pequeno satélite de comunicações não profissionais. A Arianespace, a agência espacial europeia, que é multinacional, foi fundada em 1980 como a primeira companhia comercial destinada a vender veículos lançadores de satélites no mercado mundial. Metade deste mercado é agora seu e consta de satélites para estudo das condições do tempo, para comunicações, observações na Terra e de pesquisa científica. É por ser um negócio tão bom que outros países também disputam uma parcela dos contratos. Mas os europeus estão bem conscientes da concorrência e se equipam cada vez mais para manter a vantagem atual. É uma vantagem que não se verifica apenas pelo sucesso dos foguetes Ariane. Uma importante condição técnica dos europeus é a posição do centro de lançamento na Guiana Francesa. Como o local é o mais próximo da linha do Equador, a entrada na órbita da Terra de satélites é feita com uma economia de 15% de combustível. A diferença em relação ao ônibus espacial norte-americano é que o foguete não é recuperável. Mas, até 1981, os Estados Unidos eram o único país que exportava o serviço de lançamento de satélites com foguetes convencionais. O início da era do ônibus espacial fez com que eles abandonassem o sistema antigo, o que deixou o caminho, ou mais precisamente, o espaço, aberto à tecnologia europeia. Em 1986, os Estados Unidos voltaram a produzir foguetes convencionais para uso exclusivamente militar. Mas agora eles estão prestes a reingressar no mercado de colocação de satélites em órbita. Sem qualquer exagero, neste mercado, o céu não é o limite. ...1992 será um ano muito importante para a Europa. Será o ano em que barreiras alfandegárias dos países membros da Comunidade Europeia deixarão finalmente de existir. A comunidade, formada atualmente por 12 países, começará a viver a grande era prescrita no Tratado de Roma que a criou. O jornalista Rui Xavier explica numa reportagem do Serviço Brasileiro da BBC o que os empresários brasileiros devem esperar desta nova Europa. Eu acho que os empresários brasileiros precisam parar de se iludir e começar a enxergar a realidade. Não existe nenhuma indicação de que o Brasil vai poder aumentar suas exportações para a comunidade através de Portugal. As restrições, a partir de 92, serão tão intensas quanto as que existem hoje. Eu tenho conversado com alguns especialistas brasileiros em comércio exterior e eles estão muito preocupados com a divulgação dessa ideia de que as empresas brasileiras poderão vender mais depois que Portugal adquirir seus plenos direitos como um dos integrantes da CE, e depois que os países da comunidade integrarem suas economias. No Brasil, tem muita gente pensando assim, mas isso é um erro. As vantagens que surgirão só poderão ser aproveitadas se os brasileiros forem realmente competentes. Então, Rui, quais serão essas vantagens? O maior benefício que poderá advir da relação de Portugal com a CE é que a economia portuguesa vai ter que sofrer alguns reajustes, para melhor, naturalmente. E isso vai transformar Portugal num parceiro especial para o comércio brasileiro. Basta nós olharmos o que está acontecendo hoje. Brasil e Portugal têm uma relação muito estreita, mas apenas no que se refere a questões de cidadania. Não existe uma liberação geral do comércio. Aliás, o comércio bilateral entre brasileiros e portugueses é muito pequeno. Não ultrapassa 500 milhões de dólares. Esse valor pode se modificar substancialmente se a economia portuguesa crescer, em função das ligações que Portugal vai ter com a comunidade europeia. A vantagem, portanto, é indireta, e os brasileiros só vão se beneficiar se fizerem algum esforço. Esse esforço seria feito em que esfera? Há alguma forma de abrir as portas mais amplamente ao comércio do Brasil com Portugal? Não existe nenhuma facilidade adicional. Uma empresa brasileira pode se instalar em Portugal, mas vai ter que ter as mesmas dificuldades que teria, por exemplo, na Argentina ou em qualquer outro país. Assim, esse raciocínio de que o Brasil pode usar Portugal como um trampolim para vender mais para a comunidade não existe e nem vai existir. Uma coisa que é preciso repetir aos empresários brasileiros é que os reajustes da economia portuguesa podem transformar Portugal num parceiro especialmente atraente para o Brasil. Os especialistas em comércio exterior riem quando ouvem falar daquele sonho de alguns empresários brasileiros que acham que, a partir de 92, vão poder exportar alguns produtos para Portugal e de lá reexportá-los para a comunidade. Aliás, é bom lembrar que a comunidade já tem esse tipo de experiência. A Inglaterra, por exemplo, quando entrou para a CE, exigiu que a comunidade fizesse acordos especiais com as suas ex-colônias, como a Índia, por exemplo. Mas ficou nisso. Foram só acordos especiais. Por isso, a empresa brasileira que quiser vender para a comunidade através de Portugal, usando os benefícios que os portugueses têm aqui, terá que se instalar em Portugal ou montar uma filial nesse país. E esse é um processo normal de investimento. Mas quem for esperto deve começar a se preparar desde agora para o crescimento da economia portuguesa, que está sendo esperado por muitos especialistas aqui na Europa. As opiniões do jornalista Rui Xavier. Há cada vez mais países se inscrevendo para participar da campanha internacional Export Aid 1988. O Brasil é um deles. O objetivo da campanha é o de combater a fome, a pobreza e as doenças. Em 1986, 20 milhões de pessoas de 89 nações participaram da Corrida contra o Tempo, uma corrida de 10 quilômetros realizada em várias capitais simultaneamente a fim de arrecadar dinheiro para as vítimas da fome na África. A campanha deste ano é mais ambiciosa ainda, pois terá eventos em várias áreas diferentes, desde os esportes à música pop. Em entrevista à BBC de Londres, a presidente da Cruz Vermelha do Brasil, Mavi Armon, conta como estão os preparativos. Bem, no Brasil, a Cruz Vermelha Brasileira, que é encarregada de toda a realização do evento. Então, nós somos encarregados não só dos detalhes, como também da Comissão Nacional. E uma andorinha só não faz verão. De meio que nós, naturalmente, convidamos para a comissão, que tem nível nacional, nível estadual e nível municipal, nós convidamos, digamos assim, as pessoas óbvias para nos ajudarem. Primeiro, nós fomos às autoridades governamentais, quer dizer, Embratur, Secretaria de Turismo do Estado do Rio, a Rio Tour, Secretarias de Esporte e Lazer, tanto do Estado como do município, fomos à Confederação de Atletismo, a Federação e Associação, que nós estamos sempre em três níveis, né? O federal, o municipal e o estadual, e também fomos à TV Globo, que é uma das maiores redes de televisão do mundo, com um know-how muito, muito grande, e conseguimos fazer uma associação que tem a Federação Amadora de Atletismo, tem da parte governamental todas aquelas pessoas que vão poder nos ajudar, e temos também na parte das crianças e de outras entidades congêneres, além da Cruz Vermelha Brasileira. E, naturalmente, nós já estamos com o programa feito. A TV Globo, por exemplo, vai nos fazer a produção, a promoção e a divulgação do evento. Já a Associação de Atletismo, tanto a Confederação como a Federação, eles se encarregarão de fazer as corridas entre as crianças até 14 anos em todo o Brasil. E com isso nós temos também a colaboração de todas as secretarias de educação, tanto as municipais como as estaduais, no Brasil inteiro. E a ideia é de escolher duas crianças de menos de 14 anos, que no dia 11 de setembro estarão em Nova York com as outras crianças do mundo representando o Brasil. Além disso, nós teremos no aterro do Flamengo, e aliás isso aqui é até novidade, hein? Isso é em primeira mão, nós queremos fazer no aterro do Flamengo uma festa, como aquela festa linda que quando o Papa esteve no Brasil. Lembra que nós vimos 1 milhão de pessoas no aterro do Flamengo. Então a ideia é de no aterro do Flamengo fazer mais ou menos a mesma coisa. Então nós teremos uma corrida, mas as nossas corridas são diferentes, não tem prêmios, não se quer saber quem ganhou, quem perdeu, porque a corrida é para as crianças. Então, o objetivo é ajudar as crianças. Nós vamos ter aí uma corrida para adultos, de 10 quilômetros, no próprio aterro, começando e terminando ali no próprio monumento. E nós, então, aí vamos ter o famoso concerto, que começará no Rio de Janeiro, hora do Rio de Janeiro, às 6 horas da tarde. E durante 4 horas, nós pretendemos ter o melhor que o Brasil pode ter em orquestra, em cantor, em dançarino, em tudo. E nós queremos contar também com a presença de vários patronos da Cruz Vermelha, principalmente quando se trata de crianças. Um deles é o Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé. Nós temos Roberto Carlos, nós temos uma opção de pessoas no Brasil que normalmente nos ajudam. Mavi Armon, presidente da Cruz Vermelha do Brasil, em entrevista à BBC de Londres. Na Venezuela, uma campanha popular arrecadou quase 3 milhões de dólares para trazer de volta ao país alguns objetos de valor inestimável que pertenceram ao herói da independência, Simão Bolívar. Essas recordações estavam para ser leiloadas em Nova York. Luiz Alfredo Rablitzel e Sueli Gunn, da BBC de Londres, contam a seguir a história desta compra. Simón Bolívar é o herói nacional dos países de língua espanhola de toda a parte norte da América do Sul. Bolívar nasceu em 1783, numa família aristocrática, na região que mais tarde se tornaria a República da Venezuela. Era descendente de europeus, mas tinha uma gotinha de sangue índio, o que posteriormente viria lhe conferir uma imagem de latino-americano autêntico. Na juventude, Bolívar passou vários anos na Europa, onde foi profundamente influenciado por filósofos como Voltaire, Rousseau e Hobbes. Foi nessa época que a ideia da independência da América Hispânica se implantou em sua mente. Os sonhos de Bolívar foram imensamente facilitados pelos acontecimentos políticos na Europa. Em 1808, Napoleão invadiu a Espanha, o que afetou muito a autoridade espanhola na América Latina. Bolívar e outros líderes sul-americanos aproveitaram a oportunidade para lançar seus movimentos de independência. Em 1817, Bolívar conseguiu ocupar uma cidade importante, Angostura, mais tarde batizada Ciudad Bolívar, no que é hoje o leste da Venezuela. A partir dessa cidade, Bolívar empreendeu uma marcha dramática através dos Andes para atacar Nova Granada, o centro do Império Espanhol. Comandando um pequeno exército de cerca de 2.500 homens, ele atravessou planícies varridas por enchentes e montanhas geladas, por caminhos considerados intransponíveis pelos espanhóis. Os espanhóis foram tomados de surpresa e, em 7 de agosto de 1819, a maior parte do exército monarquista rendeu-se a Bolívar. 3 dias depois, Bolívar entrou em Bogotá, a atual capital da Colômbia. Este foi um momento decisivo na história da região. Bolívar declarou a independência e fundou o que esperava vir a se tornar uma única e grande nação, a Gran Colômbia, formada pelo que atualmente compreende o Equador, a Colômbia, a Venezuela e o Panamá. Embora Bolívar seja admirado em todo o norte da América do Sul, sem dúvida o país onde é mais reverenciado é a Venezuela, onde nasceu. No princípio do ano, os venezuelanos ficaram chocados com a notícia de que os descendentes do seu herói nacional pretendiam vender as recordações de Bolívar num leilão em Nova York. Entre os objetos à venda estava uma tabaqueira de ouro presenteada pelo rei Jorge IV como símbolo do apoio britânico à campanha de independência. Mas a história teve um final feliz. Após arrecadar dinheiro por todo o país, o Banco Central da Venezuela acaba de comprar os objetos da firma leiloeira Christie's. Luiz Alfredo Rablitzel e Sueli Gunn, da BBC de Londres, contando a história das recordações do herói latino-americano Simón Bolívar. E nos tempos atuais, onde todo mundo anda com medo dos assaltos, o que você acha da ideia de fazer compras sem dinheiro? João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC, andou investigando o assunto e está aqui com os detalhes. Parece que o dinheiro vivo, o vil metal, está com os dias contados. Estamos chegando à era do cartão de débito, um cartão que vai eliminar por completo o pagamento em dinheiro. O cliente chega na loja, compra o que tem que comprar e, na hora de pagar, simplesmente entrega ao vendedor o seu cartãozinho de plástico. Até aí, nada de novo. Algumas lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro já têm um sistema semelhante e os cartões de crédito também já usam o mesmo sistema. O que faz esse cartão diferente dos demais é que ele irá direto para uma máquina na própria loja que fará a transferência do dinheiro automaticamente da conta bancária do freguês para a conta bancária do dono da loja. Não tem mais papelzinho para assinar, assinatura para conferir, fila na hora de pagar, nada disso. E ninguém põe a mão em dinheiro. As máquinas que fazem o débito automático já estão começando a aparecer nos balcões das grandes lojas aqui de Londres. E os bancos prometem que, até o final do ano, esses novos cartões já estarão à disposição dos seus clientes para serem usados. Além de eliminarem o dinheiro, os cartões de débito serão uma forma de evitar que o mercado fique ainda mais inundado de cartões de pagamento. Por exemplo, hoje a maioria dos clientes carrega na carteira pelo menos 3 cartões. Um para ser usado nos chamados caixas automáticos. Outro que serve como garantia de cheques, tipo cheque ouro no Brasil. E por último, o próprio cartão de crédito. E há clientes que carregam até vários cartões de crédito. A ideia agora é exatamente combinar essas 3 funções num único cartão. A assinatura do cliente vai continuar, porque o cartão também será usado com cheques. É por isso que eu disse no início que dinheiro já era. João Bosco Almeida, do Serviço Brasileiro da BBC de Londres, falando sobre a era do cartão de débito. Foi lançada em várias capitais da Europa uma campanha internacional em defesa dos índios Yanomami, que vivem no norte do Brasil, próximo à fronteira com a Venezuela. Os Yanomamis são considerados a maior sociedade humana primitiva, mas eles estão em perigo de extermínio por causa da riqueza das terras que ocupam, terras cobiçadas por garimpeiros e empresas de mineração. Esta é a opinião do padre italiano Giovanni Safirio, um missionário que trabalhou durante 20 anos com os Yanomamis, mas foi expulso da região por ter sido considerado subversivo. Recentemente, o padre Safirio, que também é antropólogo, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa inglesa na Câmara dos Comuns, em Londres, na qual denunciou a ameaça que paira sobre os índios brasileiros. E ele também foi entrevistado por nós aqui do Serviço Brasileiro da BBC. Inicialmente, o padre Safirio fala sobre a campanha pelos Yanomamis em Londres. Eu acho que foi muito bom, sobretudo aqui na Inglaterra, porque foi organizada melhor. Eu estive nos Estados Unidos, em Canadá, e também eu tive uma boa recepção dos mídia e também do governo e outras organizações humanitárias. Mas eu tive que organizar eu mesmo nos Estados Unidos e em Canadá. Aqui em vez está muito bem organizado estes 15 dias pela minha organização religiosa, que é a Consulata Italiana, e pelo Survival International, CAFOD, and CIIR. Por isso estou muito satisfeito, eles fizeram uma boa organização e eu acho que vamos conseguir dar ao povo da Inglaterra, da Europa, uma boa ideia daquilo que está acontecendo no Brasil a respeito dos índios Yanomami. Mas essa não é a primeira vez que o problema do índio é colocado em foco internacionalmente. Com base nas experiências anteriores, o senhor crê que esse tipo de campanha produzirá resultados positivos dentro do Brasil? Viu, nós estamos numa situação que todas as possibilidades, as portas que nós tentávamos abrir no Brasil, foram nos fechadas. Todos os canais diplomáticos foram fechados. Isso foi uma coisa que a gente não queria fazer, porque afinal falar mal de um país onde a gente trabalhou por 20 anos e que eu gosto mais do que a minha própria pátria, porque né, se estou aqui fazendo isso porque gosto do Brasil, eu gosto deste povo, naturalmente, foi uma saída de exceção, porque não tínhamos mais a possibilidade de dialogar. Depois dos últimos acontecimentos, que não são tão últimos, do mês de agosto do ano passado, nós tentamos por 6 meses de entrar em contato com a FUNAI, com o presidente da FUNAI, com o chefe da Casa Civil. O nosso bispo foi por 2 vezes em Brasília tentar de falar com o presidente do Brasil, conseguiu 1 vez. O Dom Luciano Mendes tentou várias vezes. No fim, nós vimos que estava tudo bloqueado. Chega um ponto onde não há mais diálogo. Ou não, a gente não se entende mais. Brasília diz uma coisa, Roraima fazem completamente o oposto. Agora, nesta altura, a igreja achou, well, nós estamos perseguidos, não conseguimos mais dialogar. Não é? Uma situação diferente. Até que a igreja consiga dialogar é uma coisa e segue os canais, digamos, normais. Certo. Quando o poder, neste caso é poder econômico, civil, militar, fecha a possibilidade de um diálogo, e isso foi fechado clarissimamente, a igreja tem outra saída. E aquela da denúncia, não tem outra. E claro, no Brasil tentamos alguma coisa, mas toda a grande imprensa está na mão das mesmas pessoas que estão perseguindo os Yanomami, ou que têm interesse nas terras dos Yanomami, nos minérios que estão debaixo da terra dos Yanomami. Que aqui é a frase-chave, não é? Para entender tudo o que está acontecendo. Se não temos espaço no Brasil, a não ser em pouquíssimos lugares. Enquanto que nós temos muito espaço fora do Brasil. E por que não explorar este espaço? E por isso eu, pelo menos, fui mandado pela CNBB, pelo Bispo Donaldo Mongiano da Diocese de Roraima, exatamente nestes lugares, a denunciar o que está acontecendo contra a igreja, mas sobretudo contra o índio. Eu certo. Gostaria de sublinhar que a igreja está acostumada a este tipo de perseguições, não é? Sempre. E isso é até bom. O padre missionário italiano Giovanni Safirio, em entrevista ao Serviço Brasileiro da BBC. A década de 50 está novamente na moda. E refletindo isso, um dos museus mais famosos de Londres, o Victoria and Albert Museum, montou uma exposição especial sobre o período. Dulce Maltês e Oscar Pilagallo, do Serviço Brasileiro da BBC, têm os detalhes. Os anos 50, uma década extraordinária marcada pela austeridade do pós-guerra, pelo otimismo de uma nova era, pelo início do consumo de massa. Para os jovens, uma década de rebelião, que acabou criando a chamada cultura jovem. Uma geração que teve James Dean como ídolo e que, através da música, principalmente do rock and roll, deu vazão à sua revolta contra os valores tradicionais. Anos 50, anos da geração Beat, da popularização das drogas. Jovens viajando pelas estradas através dos livros de Jacques Kerouac e dos versos de William Burroughs. Uma década agitada e confusa, mas, acima de tudo, de grande criatividade. Há algum tempo, as ruas de Londres vêm revivendo os famosos anos 50, com jovens vestidos à moda da época, calças jeans de barra virada acima do tornozelo, jaquetas de couro, meninas com saias rodadas, vestidos tubinho, fitas na cabeça. Muita gente querendo ter, ao menos, uma peça do mobiliário dos anos 50. Os carros da época estão desfilando pelas ruas. E por 4 semanas, os londrinos terão a oportunidade de entrar mais a fundo no clima desta década. Devido ao grande interesse pelos anos 50, o Museu Victoria and Albert, de Londres, especializado em arte e design contemporâneos, está promovendo o Festival dos Anos 50. Segundo os organizadores, o festival tem como objetivo informar com mais profundidade o que aconteceu naquela época e mostrar onde os artistas foram buscar a inspiração para os novos designs. Os organizadores dizem também que, através de um estudo mais profundo dos movimentos artísticos dos anos 50, podemos ter uma ideia de como aquela década influenciou o modo de vida dos anos 60, 70 e até mesmo 80. Da programação do Festival dos Anos 50, promovido pelo Victoria and Albert Museum, constam palestras sobre temas como a arquitetura, a mobília, a moda, o estilo dos carros dos anos 50. Além disso, tem oficinas de música para quem quiser saber e aprender o bebop, e também a apresentação de filmes da época, filmes que hoje são considerados clássicos, como Vertigem, de Hitchcock, e O Incrível Homem que Encolhia, precursor do gênero ficção científica nas telas. A literatura dos anos 50 também será discutida em 4 palestras, e haverá aulas de dança para quem quiser aprender as acrobacias do rock and roll ou das danças de salão, tão em moda na época. Os organizadores dizem que não é preciso ir vestido à moda da época, mas certamente estarão presentes muitos jeans de barra virada e saias rodadas, pontuando o salão ao som do mais puro rock and roll. Everybody knows. Dulce Maltese e Oscar Pilagallo, do Serviço Brasileiro da BBC, falando sobre a exposição dos anos 50, que está sendo mostrada no Victoria and Albert Museum, em Londres.